Queriam laqueadura em massa na periferia. Como não podem, dão pros filhos rojão da marinha. Sem quarta-lô, bebê, andador velodrol. Nascido pra ser experiência no vidro com formol. O projeto da High Society da Ipica é xerocado em Hanoi no massacre dos vietnamitas. Pro conselho de sentença, pobre do júri não é sorteado. Aqui Al-Qaeda veste terno e não assume o atentado. Nos colocaram atrás da porta de aço temperado. Sonhando com a remissão por 3 dias de trabalho. A meta é seu quintal com a cana lata enterrada. Seu cultivo de skunk em estufa com a temperatura controlada. Aqui de van, cura o trauma da mãe. Presidiária que amamenta a filha 4 meses pra ser adotada. Da empregada que rouba o resto do prato do patrão. Pra noite os filhos ter uma refeição. Corrige Gênesis, a trevas da face do abismo. E a de interno da Febem em forma de fogos de artifício. Burguesidade pra bloqueio, dispensa a quadrilha. Vão te explodir de igla. Ouvindo a frequência da polícia, seu juízo final. Caveira com foice por seus assassinatos, por motivos torpes. Vingo morto sem protesto, com as tripas à mostra. Respondo homicida intelectual nessa homenagem póstuma. Dos mortos sem protesto, flores em memória. Aqui é seu minuto de silêncio, sua homenagem póstuma. Dos mortos sem protesto, flores em memória. Aqui é seu minuto de silêncio, sua homenagem póstuma. Dos mortos sem protesto, flores em memória. Aqui é seu minuto de silêncio, sua homenagem póstuma. Dos mortos sem protesto, flores em memória. Aqui é seu minuto de silêncio, sua homenagem póstuma. 20 semanas, coveiros abrem covas com antecedência pra atender a demanda da segunda-feira. Tem caixão pro catolicismo, espiritualismo, budismo, protestantismo, candomblé, islamismo, judaísmo. É a era pré-histórica, na era tecnológica, que num clique ladrão destrava a porta giratória. Que o satélite fotografa em alta definição a favela. Pra noite vai ser o pivô de outra tragédia. Vai degolar o traficante criado pela avó, que herdou do pai o controle da venda do pó. Ou soltar sinalizador, estrela, mostrar localização. Pras motos da Rocam via milhão, salva os cuzão. Vai nem filtrando seu sangue ariano. Tem pureza racial, é igual do bebê sem choval. Não para o maternal, seus ossos não são de ouro. Se misturam no sarico, esqueleto do 5-7. No águia 5 pendurado, a humanidade prefere Barrabás do que Cristo. Por isso gastando 1 milhão de dólares, um boy tá protegido. Então que se foda Medina, Silvio Santos, Oliveto, o Wellington Camargo, Giaronson no cativeiro. Não me emociona seu caso notório no noticiário. Enquanto 10 boy na TV, aqui 5 mil mortos no anonimato. Minha dor só ecoa atrás da exclusão social do país. No cemitério de Perus, Vila Formosa, São Luís. Pros mortos sem protesto, flores em memória. Aqui é seu minuto de silêncio, sua homenagem póstuma. Pros mortos sem protesto, flores em memória. Aqui é seu minuto de silêncio, sua homenagem póstuma. Pros mortos sem protesto, flores em memória. Aqui é seu minuto de silêncio, sua homenagem póstuma. Pros mortos sem protesto, flores em memória. Aqui é seu minuto de silêncio, sua homenagem póstuma. A mãe mantém arrumado o quarto do falecido. Roupa dobrada, as fotos como se estivesse vivo. Ninguém morre enquanto no coração é inquilino. E numa coroa de flor, a frase faz sentido. A campanha do desarmamento não é pelo fim do crime, é 100 reais pela PT. Pra rico não boiar na Biliza sua, acho que é invisível, mas sem microscópio meu olho vê quem tem a celular da Gestapo no corpo. Todo boy carrega os genes de Saddam Hussein. Se pudesse aceitava, decapitava 300 mil também. 1 minuto de silêncio pro condenado sem prova, pro que faz juiz refazer nariz com cartilagem das costas. Pro que no desembarque ganha o turista pra de Tenerê, rouba ele o taxista. Pro que espera cobertor da pastoral da rua. Pro Noia que diz que droga atrasa domicílio a loucura. Pro Carandiru que não é Guinness por equívoco. Não contar os presos no caminhão de lixo. Todo muçulmano um dia vai a Meca. Todo boy no porta-malo um dia vai na favela. No Éden moderno a Caixa Econômica Federal financia casa em bairro seguro pro cu. Policial senhor guia ficha no pronto-socorro. Mostra a luz pro pardo aparentando 20 anos morto. Pros mortos sem protesto, flores em memória. Aqui é seu minuto de silêncio, sua homenagem póstuma. Pros mortos sem protesto, flores em memória. Aqui é seu minuto de silêncio, sua homenagem póstuma. Pros mortos sem protesto, flores em memória. Aqui é seu minuto de silêncio, sua homenagem póstuma. Pros mortos sem protesto, flores em memória. Aqui é seu minuto de silêncio, sua homenagem póstuma.